Primeiro baque, momento fictício incrível. Superpoderes, já me sinto invencível. Um movimento estranho, já bato neurose. Viajando na fronteira entre o surto e o overdose. Já passam das três, na madruga foram seis. Luz do dia cara a cara com o espelho definhando. Essa luz do fim do túnel pra mim já tá se acabando. A família se afastando, minha mina meteu o pé. Só me resta solidão. Tá cheirando, Dom? Não, tô chorando, irmão. Que fita. Meu nariz já tá sangrando, desconheço até meu filho. Vem mais uma saideira, já virei um andarim. Descarrilho. Viajando na bola de neve pelas madrugadas. Um cigarro atrás do outro, indo em direção ao nada. Quando o ego se confronta, são várias cotoveladas. La blanquita, la blanquita, la blanquita, la cruel del mundo. La blanquita, la blanquita, y tu hermano muere por ella. La blanquita, la blanquita, la blanquita, la cruel del mundo. Mis hermano, mis hermano. A nevasca cali, rira congela uma neva, mas o sangue esquenta, molha a cama, paparama. No seu pai tá lá doente, pavo. Cê te barra forte, querendo virar pá. Cheira, fica loucão, mas o que tem no seu coração? Pensa, man. Mão branqueia a vista, cê deixa levar, mano. Cê jogou pra lá, cê tá para fora desse. Tá doente, mas a cura está, man. Tô dentro de ti. Amor é consciência, traz a visão. Te mostra a foto da colisão. Lolos, caraminguate, te arrastar a te deixar a louco. De cara no tapete branco, mano, para pera pô. Truta pedra fere, mas o pó rasga a estrutura, tru. La blanquita, la blanquita, la blanquita mais cruel del mundo. La blanquita, la blanquita. La blanquita más cruel del mundo, mis hermanos.